Porto é um novo campeão nacional de futebol. Braga Guimarães pode ter apenas bracarenses no estádio. E no futsal, Benfica vence por 12-0 no Mogadouro e o Sporting vence em Alpendurada 1-22. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Esta sexta-feira, a Rádio Antena Web apresenta entrevista com José Ângelo. A propósito do lançamento do seu mais recente trabalho, Choram as Rosas, vamos conversar com o cantor e produtor José Ângelo, que está há mais de 20 anos no mundo da música. Uma entrevista onde pode ficar a conhecer um pouco mais sobre este trabalho e a vida artística deste nome importante da música nacional. Conversamos também com Inês Botelho, uma escritora de Vila Nova de Gaia, que tem vindo a chamar a atenção da crítica com O Passado que Seremos, seu mais recente livro. Saiba quem é esta escritora, e não só, que com apenas 24 anos já conta com 5 livros lançados. Entrevista com o cantor José Ângelo e com a escritora Inês Botelho. Esta sexta-feira é mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, na Rádio Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Boa noite. O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional de futebol. Os Dragões venceram ontem na Luz o Sport Benfica por 2-1. Um jogo disputado de princípio ao fim e foi por pouco, muito pouco, que os encarnados nos últimos instantes não chegaram à igualdade. Mas o quase não conta, conta mesmo é o resultado final, que neste caso favorável aos visitantes ao Futebol Clube do Porto, que assim se sagra pela 25ª vez na história campeão nacional de futebol. Para além de ter lugar cativo na Liga dos Campeões, com passagem direta, o Futebol do Porto está ainda a pensar nesta época. É que, se é verdade que garantida tem a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões época 2011-2012, é verdade também que ainda falta jogar pelo menos mais um Porto-Benfica. Ou pelo menos já lá vamos, mas esse jogo refere-se à Taça de Portugal. Ora, na primeira mão, os encarnados foram ao Dragão vencer o Porto por 2-0. Foi uma das poucas derrotas que o Porto teve nesta época em jogos oficiais. A equipa do Benfica irá receber, já este mês, a equipa do Porto para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Mas ainda um outro Porto-Benfica poderá haver e um consequente Benfica-Porto, se os dois clubes vencerem os quartos, ou ultrapassarem a barreira dos quartos de final da Liga Europa. Prova em que os dois clubes estão envolvidos. Os dois e o Sporting de Braga, que agora é terceiro. Mas também já lá vamos. Ora, ontem o Porto venceu, a festa foi até às tantas. Um pequeno incidente ainda no Estádio da Luz marcou a noite. As luzes do estádio desligaram-se e foi ligado o sistema automático de rega do relevado do Sport Benfica. Falcão, ao pontapé, partiu o sistema de irrigação. Falcão não marcou nenhum golo, mas foi através de um pontapé que pôs cobro a este pequeno confronto de forças, em que, mais uma vez, o Porto saiu vitorioso. Foi o segundo triunfo, digamos assim, na mesma noite e no mesmo estádio. A comitiva portista saiu a rumo ao Porto, onde os esperavam centenas de adeptos, ora na Avenida dos Aliados, ora e sobretudo na Alameda do Dragão. Mas um pouco por todo o país se festejou este 25º título para os Azuis e Brancos. Um ciclo de vitórias que só foi interrompida pelo Sport Benfica, quando na época passada foi campeão nacional. Há muitos anos, há 70 mais concretamente, que o Porto não festejava a vitória de um campeonato em casa do seu principal rival, o Sport Benfica. A última vez aconteceu na época de 1939-1940. 70 anos depois, o Porto volta a fazer festa em casa do seu rival. Mas houve outros jogos que é preciso destacar nesta 25ª jornada, e não só, até porque um pouco por todo o país e nos mais diversos escalões, realizaram-se jogos de futebol que marcaram este fim de semana. Vamos a eles. Começamos na 1ª Divisão Nacional, na Liga de Onsagres, pela reviravolta do Sporting de Braga, que venceu no Municipal de Aveiro o Sport Clube Beira-Mar por 2-1. A equipa aveirense até esteve em vantagem, por intermédio de Leandro Tatu, à passagem do 39º minuto. A equipa do Beira-Mar foi a vencer para o intervalo, mas depois Jaime marcou na própria baliza, ao minuto 68. Galvanizando os bracarenses, o 2-1 surgiu 3 minutos depois, por intermédio de Mayong, que assim dava a cambalhota no marcador, dando os 3 pontos à equipa do Sporting de Braga. Sporting de Braga que aproveitou o deslize de ontem do Sporting Clube de Portugal. A jogar em Guimarães, na cidade de berço, o Sporting esteve a vencer até ao final do encontro. Mas nos últimos instantes, o Guimarães chegou ao tento de honra que deu empate aos vimaranenses. Com este empate, a equipa do Sporting cai para o 4º posto. O Rio Ave venceu por 2-0 a vitória de Setúbal e a equipa do Olhanense perdeu com a Naval 1º de Maio por 1-3. Ora, esta conjugação de resultados permite aos figueirenses sonhar ainda com a manutenção, relegando, por exemplo, o Setúbal para o 15º posto. Atualmente ainda há 4 pontos de diferença a separar os dois clubes, sendo que os Sadinos continuam no 14º lugar, com 24 pontos. A equipa navalista tem 20, mas já está no 15º posto, também beneficiando do deslize do Sporting Clube Portimonense. Ainda há mais jogos a destacar. União de Leiria 1, Sport Clube Marítimo 3 e o Nacional Passos Ferreira, que está a realizar hoje também. Começou às 8:15 da noite, aliás, estará ainda a começar agora às 8:15 da noite. Como já disse, no José Arcanjo, o Sporting Clube Olhanense perdeu por 1-3 com a Associação Naval 1º de Maio. O Benfica também, como já lhe disse, perdeu ontem por 2-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Ainda um destaque para o Académico de Coimbra 1, Portimonense 0. E também, como já lhe falei, no Vitória de Guimarães 1, Sporting Clube de Portugal 1. Lidera o Porto, que é campeão, com 71 pontos para já. O Benfica tem 55, vai no 2º lugar. O Braga tem 40 e vai no 3º posto. O Sporting é 4º com 39. A equipa do Vitória de Setúbal tem 24 pontos neste momento, vai no 14º lugar, sendo que o 15º pertence, aliás, à equipa da Naval 1º de Maio, com menos 1 ponto, ou seja, com 19. Está a equipa do Portimonense, no 16º e último posto. Na 2ª Divisão, jogos com muitos nervos e equipas muito próximas. O 1º lugar, por exemplo, é partilhado com 2 equipas, ambas do Distrito de Aveiro, uma do Conselho de Oliveira das Mães, o outro do Conselho de Santa Maria da Feira. E tudo porque, nesse confronto que opôs Oliveirense a Feirense, os visitantes venceram por 1-0. Outro jogo também importante foi a vitória do Fátima, que por 1-0 bateu o Futebol Clube de Arouca, que outrora já chegou a liderar a classificação desta Liga Orangina. Pedro Moreira deu tanto de honra aos fatimenses à passagem do minuto 58. E com este resultado, o Fátima sai, ainda que por confronto direto, da linha de água. Já lá vamos à pergunta, e se o campeonato acabasse neste momento, ainda que faltem 7 jornadas, já que, ao contrário da Liga da 1ª Divisão Nacional, A Liga Orangina ainda tem menos duas jornadas realizadas. Ou seja, aqui ainda vamos na jornada número 23. Gil Vicente 3, Santa Clara 0. Oliveirense 0, Feirense 1, já falamos. Moreirense 1, Sporting da Covilhã 1. Penafiel 0, Desportivo das Aves 0. Estoril Praia 2, Clube Desportivo Trofense 2. Belenenses 3, Sport Clube Freiramundo 0. E Varzim 1, Leixões também 1. Ora, a União Desportiva Oliveirense e o Clube Desportivo Feirense têm ambos 39 pontos e vão no primeiro e segundo lugar. Sendo que, apesar desta vitória, a equipa do Oliveirense continua a ter vantagem perante o Feirense, porque na primeira volta venceu por uma margem superior. O Trofense vai em terceiro lugar com 38 pontos, portanto, apenas com menos um do que o segundo e aqui o primeiro lugar. O 14º, aliás, o 15º classificado da equipa do Penafiel, e tudo porque o 14º, 15º e 16º têm todos os mesmos pontos. Ora, se o Futebol Clube Penafiel tem 26, tem mais 4 do que o Fátima, o Varzim e o Sporting da Covilhã. Todos eles, então, com 22 pontos ao cabo de 23 jornadas realizadas. Na segunda divisão, jogou-se a jornada 26, com um destaque: a vitória de 6-0 do Grupo de Touriz, o Grupo Desportivo Tourizense, na Zona Centro. Também um grande jogo que opôs na Zona Centro Boa Vista e Gondomar. Ora, Boa Vista venceu por uma bola a zero, por intermédio de Beré, mas já lá vamos também. Vamos a outros resultados para a da Zona Norte: Fafe 1, Marilhense 0, União da Madeira 0, Futebol Clube Tircense 0, Camacha 2, Associação Desportiva Oliveirense 1, Marítimo B 3, Desportivo de Bragança 0, Maceiro de Cavaleiros 1, Ribeirão, aliás, peço desculpa, 0, Clube de Futebol do Canisal 1, Ponta Solense 0, Vizela 0, Desportivo de Chaves 0 e Lousada 0, Andorinha 1. A equipa açoriana é cada vez mais longe de descer da divisão. Aliás, creio mesmo que já não desce, dada a classificação, mas já lá vamos. O União da Madeira com 55 pontos, depois de mais um deslize, tem então mais 7 pontos que o Futebol Clube Tircense, equipa com a qual jogou e que também, obviamente, deslizou dado o empate. O Chaves vai descer do lugar com 44 pontos. O Andorinha tem 27 pontos e vem no 14º posto. O 15º é o Desportivo de Bragança, que está com menos 13 pontos que o seu principal adversário, ou seja, o Andorinha. O Desportivo de Bragança conta neste momento com 14 pontos e vai no 15º. E último, aliás, e penúltimo lugar. O último pertence à equipa da Ponta do Sol, a Associação Desportiva Ponta Solense, que tem apenas 13 pontos ao cabo de 26 jornadas realizadas, faltando apenas, portanto, 4 para o final desta temporada. Ora, na zona 60, vamos então aos jogos que também já falei alguns deles. Sporting de Espinho 3, Futebol Clube Cesarense 0, Aliados de Lordelo 1, Pampilhosa 1, Tondela 3, Sporting de Moriz 0, Torizense 6, Elétrico 0, Anadia 1, Padroense 2, Boa Vista 1, Gondomar 0, com golo de Beré na primeira parte, Sporting de Pombal, aliás, 1, Coimbrões também 1, e Sertanense 1, União Desportiva da Serra também 1. Com este empate, os Serranos de Leiria voltam ao 14º posto, depois de aproveitarem o deslize da equipa do Cesarense. Ora, o Tondela lidera com 48 pontos, ao cabo de 26 jogos realizados. Com o mesmo número de jogos, a equipa do Padroense conseguiu apenas 46 pontos, portanto, menos 2 do que o Desportivo do Tondela. Já o terceiro lugar, a equipa do Boa Vista também com 46 pontos, portanto, menos 2 do que a equipa do Desportivo de Tondela. A União Desportiva da Serra vai com 27 pontos no 14º posto e tem apenas mais um do que o Futebol Clube Cesarense, que tem apenas 26 pontos e vai no 15º posto. Atenção, porque em confronto direto o Cesarense vence a União Desportiva da Serra. Portanto, é um resultado a ter em conta. Diremos quase que é meio ponto, porque se a União da Serra desliza e se o Cesarense empata, passam os Cesarenses à frente. Por fim, o Elétrico de Ponte de Sor, que foi goleado então hoje pelo Grupo Desportivo de Torizense, aliás, por 6 bolas a 0. Nesta jornada, então, a equipa do Elétrico não conseguir pontuar e a sofrer uma goleada, vai no último posto com apenas 13 pontos e, como já disse, ao cabo que estão realizadas 26 jornadas. Vamos à Zona Sul, onde também se jogou a jornada 26 e que após um confronto muito emotivo. Madalena 1, Loulotano Desportos Clube 2. A equipa do Loulotano conseguiu aqui uma importante vitória. O Real também teve um confronto difícil, mas que ainda assim lhe valeu um ponto. O empate a 2 com o Atlético de Reguengos de Monsaraz. O Juventude de Évora também empatou com a equipa do Desportivo de Mafra. A equipa do Oriental venceu por 1-0 a equipa do Casa Pia. O Torreense empatou a 0 com o Atlético. E o Farense venceu por 2-0 a Associação Desportiva do Carregado. O Operário perdeu por 1-2 com o Pinhal Novense, em casa, nos Açores. E, por fim, o Lagoa empatou com o Praense a 0 bolas, num jogo sem golos. O Atlético lidera continuamente tranquilamente, com 57 pontos, mais 9 do que a equipa do Desportivo de Mafra. O Torreense tem 47 pontos e está no terceiro posto. A equipa do Real Sport Clube tem atualmente 23 pontos e vai no 14º posto. Está relativamente à vontade, já que o Lagoa, 15º, tem menos 6 pontos do que o Real. Tem 17, portanto. O Praense tem 14 e vai no 16º e último posto desta Zona Sul da 2ª Divisão. Na terceira, vamos passar aos resultados da 2ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Fase de apuramento, de subida, porque é esta que de facto nos interessa. Três equipas do Distrito de Viana do Castelo a competir nesta Série A. Ora, Esposende 1, Limianos 1, Melgacense 1, Mirandela 2 e Vianense 2, Clube de Futebol de Fão 0. Ora, continuando a liderar a equipa do Mirandela, os mirandelenses têm atualmente 26 pontos. Têm mais 3 do que o Vianense e também mais 3 do que o Limianos, que são 2º e 3º. Na Série B, aliás, um deslize dos dois primeiros lugares permitiu ao Joane a aproximação. O Joane, que venceu por 3-0 a equipa da União Sport Clube de Paredes. O Cerzadelo venceu o Famalicão por 2-0, enquanto que o Sousense bateu pelo mesmo resultado a equipa do Amarante. Ora, o Famalicão continua em lugar com 26 pontos e o segundo continua a ser a equipa do Amarante com 25. Já o terceiro agora a equipa do Sousense, aliás, do Joane, peço desculpa, com 23 pontos. Na Série C, o Penalva do Castelo perdeu com o Alpendurada. Era importante para o clube visitante vencer este encontro e conseguiu, ainda que pela margem mínima. A equipa do São João de Veres está agora mais próxima do segundo lugar, melhor dizendo, o segundo lugar que está mais próximo da equipa do São João de Veres, já que esta equipa do Distrito de Aveiro empatou a 0 com o Sinfãs de Sinfãs do Douro. O Bustelo teve um jogo tranquilo depois de bater a equipa do Atlético de Avanca, ou da Associação Atlética de Avanca, por 4-0. Ora, lidera então a equipa do São João de Veres com 27 pontos, mas o Sinfãs tem menos 1 apenas, portanto tem 26 pontos e vai no segundo lugar. A equipa da Pendurada vai mais longe, tem 21 pontos apenas. Na Série D, Associação Desportiva Nogueirense 2, Oliveira do Bairro 2, Sourense 1, Académico de Viseu 1 e Atlético de... aliás, Riachense 1, Monsanto 1. Ora, é mesmo isso que ouviu, todos os jogos desta Série D acabaram em empate. E por isso mesmo não houve alteração nas classificações. Ora, vamos lá ainda assim à classificação atual. Monsanto tem 26 pontos e vai em primeiro lugar. 23 pontos para a equipa do Oliveira do Bairro, com, aliás, no segundo lugar. E a Associação Desportiva Nogueirense também com 23 pontos, mas ganha no confronto direto a equipa de Oliveira do Bairro. Por isso é que está em segundo lugar. Na Série E, o 1 de dezembro voltou a vencer, desta vez frente ao Sport Grupo Sacavarense, por 2-1, num jogo complicado para a equipa da casa. O Peniche perdeu por 1-0 em casa, com o Sintrense. Já o Caldas venceu por 1-0, a equipa do grupo desportivo Alcostense. Ora, com estas vitórias, ou com esta conjunção de resultados, o 1 de dezembro continua na frente, com 27 pontos. A equipa do Caldas tem 26 e vai no segundo lugar. O Sintrense tem 24 pontos e vai no terceiro lugar. Na Série F, muitos golos em Vendas Novas. Estrela de Vendas Novas 4, Esperança de Lagos 2. Em Aljustrel apenas um golo. O Mineiro Aljustrelense venceu por 1-0 a equipa do Sesimbra. O Fabril de Barreiro empatou a 2 com o Moura Atlético Clube. Ora, o Estrela de Vendas Novas vai com 26 pontos no primeiro lugar, nesta Série F. O Sesimbra está em segundo, com 22. Com o mesmo número de pontos está o Esperança de Lagos, os lacobrigenses, que perderam então por 4 bolas a 2 nesta segunda jornada da fase de apuramento de subida para a segunda divisão. Antes de terminar, deixe-me ainda dizer os resultados da Série Açores e Série Madeira. Na Série Açores já se realizou a terceira jornada. Santiago 3, Angrense 3. Estas duas equipas continuam distanciadas por 6 pontos, aliás, por 10 pontos, depois de um empate a 3. Já a equipa do Boa Vista de São Mateus venceu o Lusitânia por 2 bolas a 1. Ainda assim não há alterações. O Angrense tem 46 pontos e vai no primeiro lugar. O segundo pertence ao Santiago Futebol Clube, que tem atualmente 36 pontos. Recordo que na Série Açores, excepcionalmente, já se realizou a terceira jornada. Na Série Madeira, que foi apenas a segunda, vamos aos resultados. Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos 3, Machico 2, Ribeira Brava 2, Cruzado Canicense 0 e Porto Santense 2, Estrela da Calheta 0. Lidera o Ribeira Brava com 30 pontos, segundo o Porto Santense com 28, terceiro o Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos com apenas 24 pontos. Isto quando estão decorridas duas jornadas da segunda fase, da fase de subida à 2ª Divisão Nacional, zonas Norte, Centro e Sul. A fechar o futebol, vamos ainda referenciar o Júnior. Realizou-se mais uma jornada com os seguintes resultados. Benfica 2, União de Leiria 0, Porto 3, Vitória de Guimarães 0, Gondomar 0, Sporting de Braga 4 e Naval 1, Sporting 2. O Porto continua em primeiro lugar com 24 pontos e já que estão realizadas 8 jornadas, a equipa do Sporting Clube de Portugal tem 20 pontos e vai no segundo posto. O Guimarães mais longe com 16, mesmo perdendo, está no terceiro lugar. Mas o Benfica, que venceu este jogo com a União de Leiria, já está mais próximo. Vai no quarto lugar com apenas 15 pontos, mas está, portanto, a 1 do terceiro lugar. Nesta série, a equipa do Leiria e da Naval continuam a ser últimas classificadas. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. No futsal, destaque para a primeira derrota do Leões do Porto Salvo no campeonato, a segunda consecutiva, ainda para mais, em toda a temporada. Ora, recordemos que na passada semana, para a Taça de Portugal, os Leões de Porto Salvo, a equipa de Oeiras, perderam por 6 bolas a 2 frente ao Sporting Clube de Portugal. E foi a primeira derrota do Leões de Porto Salvo em jogos oficiais da época 2010-2011. Ora, depois desse desaire frente ao Sporting Clube Portugal, clube, aliás, que é segundo na primeira divisão nacional, a equipa de Leões Porto Salvo perdeu por 8-4 com o Operário dos Açores. Este é um resultado que vamos voltar a recuperar mais à frente. Antes, quero dizer que na primeira divisão também se realizou mais uma jornada com os seguintes resultados. Frencheiro 3, Associação de Moradores Santo António dos Cavaleiros 4, Boticas 6, Instituto Dom João V 2, Benfica 12, Atlético de Mugador, aliás, Académico de Mugador 0, Alpendurada 1, Sporting 22, mais uma goleada para a equipa do Alpendurada, Belenenses 3, Associação Desportiva do Fundão 2, Fundação Jorge Antunes 3, Rio Ave 2 e Vitória dos Olivais 5, Módicos, o Movimento Desportivo de Sandim 4. O Benfica lidera com 63 pontos, a equipa do Sporting com 60 em segundo, o Belenenses em terceiro com 53 pontos. Mas destaca então para estes dois jogos, do Benfica 12, Mugador 0 e do Alpendurada 1, Sporting 22. Ora, mas diziam então na classificação que o Belenenses vai em terceiro lugar com 53 pontos. Rio Ave tem 20 em 12º lugar, 13º para a equipa do Mugadouro e 14º para a equipa do Alpendurada. Mugadouro e Alpendurada têm ambos 4 pontos. Na 2ª Divisão, Série A, realizou-se a 20ª jornada. Uma jornada com várias equipas empatadas na classificação. Vamos aos 7 jogos que compõem esta jornada. Bom Pastor 4, Cubão do Lobo 5, Junqueira 3, Nogueira 1, Futebol Clube de Foz 5, Sporting de Braga 3, Boa Vista 8, Lamas Futsal 3, Póvoa Futsal 4, Académica de Coimbra também 4, Chaves Futsal 3, Lameirinhas 5, a surpresa da jornada, e Farlab 6, Viseu Futsal 2001 7. Ora, o Braga tem 45 pontos na mesma, mas está em primeiro lugar, à vontade, ainda que a Académica tenha 43 pontos já no segundo posto. O terceiro é o Póvoa Futsal, com apenas 35 pontos. E depois, nono lugar, Junqueira. 10º, Bom Pastor. 11º, Nogueiró. E 12º, Lameirinhas. Todos estes 4 têm 20 pontos. Depois, o 13º é para a equipa do Lamas Futsal, que no penúltimo posto tem 19 pontos. Portanto, menos 1 do que o nono classificado. O Farlab tem 18 pontos e vai no 14º e último posto. Ora, já agora, por curiosidade, o Futebol Clube da Foz é o 8º classificado e tem 25 pontos. Na Série B, então, o destaque para a derrota do Leões de Porto Salvo, mas há outros 6 encontros que merecem também a sua atenção, a começar pela Associação Recreativa Amarense, que venceu o Lolotano Desportes Clube por 2-0 em casa. O Bairro da Boa Esperança venceu por 4-3 o CPCD. O Cascais por 8-2 o Centro Social São João. O Olivais empatou com o Grupo Esportivo de Loures a 7. O Vila Verde a 3 com os Torpedos. Os Independentes a 4 com o Albufeira Futsal. E depois, esse jogo então de destaque, o Operário dos Açores 8, Leões de Porto Salvo 4. Ora, ainda assim, a equipa de Oeiras, o Leões de Porto Salvo, está com uma vantagem relativamente confortável, 55 pontos no primeiro lugar, com mais 6 que o Operário dos Açores, que é segundo, e tem 49 pontos, portanto, o terceiro é o Sport Clube Olivais, Sport Rui Olivais, com 46 pontos. Isto ao cabo também de 20 jornadas realizadas. A equipa de Lolotano tem 11 pontos e vai no 12º lugar. O penúltimo é também a equipa do Vila Verde, com também 11 pontos. Já os Independentes de Sines têm apenas 6 e vão no 14º e último posto, recuperando o número de jornadas 20 até agora, no total de 26 a realizar. Antenoeb, Desporto. Carlos Queiroz é o novo selecionador nacional do Irão. A notícia foi divulgada hoje. O técnico português, envolto em polémica quando da sua saída e é quando da decisão do TAS, que entendeu que Carlos Queiroz não prejudicou o normal processo de antidopagem ou de despiste de antidopagem. Carlos Queiroz viu-se envolvido numa polémica com declarações que foram respostas a outras declarações, já por si respostas a declarações anteriores de Carlos Queiroz. Mas esta notícia pode finalmente acabar com essas discussões. Agora, Carlos Queiroz não é mais ou não está mais vinculado à seleção portuguesa de futebol, mas sim à seleção iraniana. Vai permanecer no comando técnico da equipa do Irão até ao Mundial Brasil 2014 e depois haverá ainda a possibilidade de se renegociar por mais algum tempo o contrato de Carlos Queiroz. Carlos Queiroz vai substituir Afsin Kotbi, que deixou a seleção iraniana recentemente. Anteriormente, já Carlos Queiroz havia estudado a possibilidade de voltar a treinar numa seleção nacional, neste caso, a seleção nacional iraniana. Agora confirma-se, Carlos Queiroz já vai amanhã começar a treinar ou a conhecer a seleção iraniana de futebol. A terceira é de vez. Esta é uma máxima que não se aplica a Rafael Nadal, o tenista espanhol que lidera o ranking ATP. é que em 2005 perdeu na final de Miami com Roger Federer. Perdeu em 2008 com Nikolai Davidenko. E perdeu agora, 3 anos depois, em 2011, com Novak Djokovic, a surpresa das surpresas no ténis mundial. 4-6, 6-3 e 7-6, com 7-4 no tie-break. Foi o resultado dos parciais de um encontro na final de Miami que durou 3 horas e 21 minutos. Novak Djokovic voltou a eliminar um grande. Já havia batido recentemente, em Indian Wells, o número 1 do ranking ATP. E também recentemente roubou o segundo lugar ao suíço Roger Federer no ranking ATP. Agora continua em segundo lugar, mas com uma vantagem menos curta, de Rafael Nadal para o segundo classificado no ranking do ATP. Novak Djokovic, o sérvio, considerou fantástico vencer em 3 sets o número 1 do mundo. Ainda que em 3 horas e 21 um encontro bastante desgastante, Novak Djokovic considera-se satisfeito e que o jogo superou as suas expectativas. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos ao futebol e para lhe dizer que o clássico minhoto Vitória de Guimarães Sporting de Braga, ou neste caso Sporting de Braga Vitória de Guimarães, poderá ter apenas adeptos bracarenses nesta que será a 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. O jogo realiza-se precisamente de hoje a 8 e oporá bracarenses a vimaranenses. Ora, um derby minhoto que já sabemos que costuma trazer muitas picardias entre os adeptos dos dois clubes. Mas pode ser que neste jogo isso não aconteça. Tudo porque foram distribuídos para os adeptos do Braga 25 mil bilhetes para um estádio que tem a lotação de 30 mil. A direção do Sporting de Braga deu a entrada gratuita para os adeptos do clube e permite-lhes também levar até 3 acompanhantes. Ora, 25 mil bilhetes para os bracarenses, gratuitos e com a possibilidade de levar acompanhantes, possivelmente, rapidamente, os 30 mil lugares do AXA ficarão cheios e não haverá espaço para receber os adeptos do Vitória de Guimarães. Para estes casos está previsto no regulamento uma multa de 5 a 10 mil euros para a equipa que não forneça 5% de bilhetes do número de lugares disponíveis no seu estádio. Neste caso, 1.500 para os vimaranenses. Ora, bilhetes estes que não foram fornecidos ao rival minhoto. Parece que o Sporting de Braga vai mesmo ter apenas adeptos da sua equipa a apoiá-lo num jogo tão importante quanto o da 26ª jornada na próxima segunda-feira. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 em ponto. Até lá, fique bem, uma boa noite.